Santana apresentou Os Românticos Dentro da Noite. A Rádio Celso da Bahia agradece a sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Rádio Celso da Bahia, YH447, 840 kHz, a emissora católica da família baiana, está encerrando agora a sua programação. E no encerramento dos seus trabalhos, uma mensagem de fé e esperança com o senhor Walter Pinto de Andrade. Glória a ti neste dia. Caros radiovintes, hoje, bem cedo, saímos juntos para semear nas várias atividades humanas. Saímos juntos a trabalhar. Semeamos bem e com abundância.